Ayúdame a ser llama como tú eres. No mar de este desecho, disipa o medo de andar conmigo o meu caminho. Tanta alegria deixa vir a mim esse teu olhar e não digas nada, nada mais. Viste-te de luz e espeme-te o fim antes de partir para lá. Crescendo dentro e fundo até doer. Sem fim nos rios do teu amor, do teu amor.